À beira do abismo. Olá e sejam bem-vindos ao episódio 91 do À Beira do Abismo. Sai um pouco atrasado, no domingo em vez de no sábado, mas poderão ver, neste caso poderão ouvir, que valeu a pena a pequena espera. Hoje trago-vos uma conversa com uma atriz já com 10 anos de carreira entre o teatro, o cinema e a televisão. É a Beatriz Godinho, que puderam ver recentemente no telefilme O Sítio da Mulher Morta, do realizador José Carlos de Oliveira, convidado recente deste podcast, e que foi transmitido na passada sexta-feira na RTP1. Está também disponível na RTP Play. E falámos desse filme, de uma produção teatral, uma peça da qual a Beatriz faz parte e que retomará em breve aos trabalhos, e também de muitas outras coisas, como política, oportunidades, a pandemia, enfim, é quase uma hora cheia de muitas ideias interessantes. Por isso, aqui fica a minha conversa com a Beatriz Godinho. Eu vi O Sítio da Mulher Morta e achei que a tua interpretação foi fantástica. Foi um projeto que me deu muito prazer fazer e, claro, agora estou curiosa para ver o que é que resultou dali, não é? Exatamente. E como é que foi fazer... Porque já foi durante a pandemia a rodagem, não foi? Já foi durante a pandemia e, na realidade, foi um pequeno bombom no sentido em que, quando a pandemia... Pronto, começou a ficar mais grave em Portugal e seguiram-se os ininterruptos estados de emergência. Eu estava a ensaiar uma produção no Teatro de Almada com um ensinador com o qual eu já tinha trabalhado há alguns anos atrás, que eu gosto bastante, que é o Peter Kleinert, que é um senhor com muita experiência e com alguma idade em cima também. E tendo em conta todas as questões sanitárias que a pandemia nos veio trazer, tornou-se perigoso, principalmente a nível de saúde, para ele continuar aqui, longe da sua casa e longe de tudo o que conhece, na realidade, que o Peter não vive cá, vive na Alemanha, em Berlim. E nós estávamos já com o processo de ensaios, ainda na fase inicial, mas, ou seja, já tínhamos começado a levantar material bastante interessante, por volta de 3 semanas, 1 mês de ensaios, completamente envolvidos naquele universo que, na realidade, a mim pessoalmente é aquilo que mais me fascina no meu trabalho enquanto atriz, é essa parte do estudo, do ir buscar coisas aqui e ali e ir preencher um universo cheio de coisas que nos sirvam. E ainda estávamos nesse período de preencher o universo antes de tomar as escolhas, ou de fazer as escolhas, mas então foi parado de um momento para o outro, no intervalo de uma semana, foi falada a possibilidade de parar o projeto e depois paramos. E paramos e na realidade, pronto, foi um choque, porque foram ainda bastantes meses para mim e para bastantes colegas sem qualquer trabalho e até mesmo sem qualquer perspectiva de trabalho, principalmente em teatro. E de repente, pronto, surgiu esta oportunidade através de um casting, audição, conversa com o José Carlos e pronto, e basicamente foi maravilhoso no sentido em que diz-se sempre que é uma expressão que me enerva um bocado, para dizer a verdade, que é que só sentimos falta das coisas quando não as temos. Eu acho que isso não é necessário. Não é necessário elas desaparecerem. Mas quando desaparecem, e principalmente quando gostamos daquilo que fazemos, e acho que não tem só a ver com gostar, é a minha maneira de me incluir nisto que nós chamamos mundo, é a minha maneira de existir aqui, portanto eu preciso muito de trabalhar para o meu bem-estar e até mesmo para me reconhecer, e de repente quando aparece essa oportunidade de trabalhar e de trabalhar em algo que eu não tenho assim tanta experiência, que é um trabalho, quer seja para cinema, quer seja para televisão, um trabalho para câmara, que é um meio diferente, em termos técnicos é diferente. Eu acredito que um ator é sempre um ator, Sim. mas é diferente, e vem, é uma nova oportunidade que vem com novos desafios também. E então, pronto, na realidade foi o pequeno presente depois de toda a parte menos boa que a pandemia trouxe. E só por curiosidade, esse projeto de teatro, entretanto, com o desconfinamento que houve, continuou, não continuou? Como é que isso ficou? Está neste momento adiado para o próximo ano. Esteve adiado para este ano, para lá está, mas seria fevereiro, março, abril, para estrearmos em maio, mas tendo em conta pronto, a questão sanitária que assolou Portugal no início do ano e todo este novo estado de emergência e bastante preocupante, o teatro e o encenador decidiram adiar por mais um ano, para ser mais não só seguro, mas também confortável para nós poder, porque é uma produção com muita gente, com muitos atores, a equipa criativa é gigante e pronto, decidiu-se adiar mais um ano para 2022. Estavas a falar da questão daquilo que mais gostas na tua profissão, é o facto de poderes viver a personagem daquela forma que o teatro permite, ir trabalhando, ir buscando as referências aqui e ali. E eu fiquei curioso para perceber o que é que podes dizer sobre essa personagem em particular que estavas a trabalhar e que estava a dar tanto gozo nesse processo. No processo de teatro, dizes? Sim, nesta peça que tu estavas a falar, sim. No teatro de Almada, sim. Nós estávamos a trabalhar sobre, a partir de A Noite de Reis, do Shakespeare, e na realidade estávamos a tentar, porque também é um traço bastante, bastante marcante no trabalho do Peter, sempre tentar estabelecer pontes entre clássicos. Por exemplo, o espetáculo anterior que tinha feito com ele era A Boa Alma de Szechuan, do Brecht, e tanto nessa produção como nesta, ele tenta sempre fazer pontes entre aquele texto, aquelas ideias, com universos que nos são mais próximos, podemos dizer mais contemporâneos, mais rotineiros, da nossa vida cotidiana. A construção do universo ainda estava a passar muito pelo perceber o pensamento que nos interessava e as ideias que eram despertadas, mais do que a construção especial, ou seja, mais essa Ok. fase, por exemplo, que para mim já é uma segunda fase de fazer escolhas do que é que serve ou não serve aquela personagem em específico. E então as Sim. ideias que nós estávamos a levantar têm muito a ver com esta trend, por exemplo, das redes sociais, do good vibes only, por exemplo. O quão vivemos para aparentar uma felicidade, ou seja, vivemos muito pareceu-nos a nós, ou seja, isto é sempre assumir um ponto de vista, não é dizer tipo as coisas são assim ou assado. Do nosso ponto de vista, pareceu-nos que hoje em dia vivíamos muito ligados com a forma da felicidade, ou o parecer da felicidade e do bem-estar, mais do que perceber o que é que isso é, mais do que estar essa, como dizer, partindo desta ideia de querer almejar sempre uma felicidade, este bem-estar, este good vibes only, como uma capa que depois, na realidade, vai mascarar a nossa necessidade. A nossa verdadeira necessidade de sermos vistos como somos, e nós não temos só good vibes only. E a minha até me parece, lá está, mais uma vez, a minha opinião pessoal e intransmissível, de que os nossos lados mais sombrios, mais assustadores e até mais misteriosos fazem da vida mais interessante e da nossa existência, quer individual, quer coletiva, mais interessante. E na realidade nós necessitamos, enquanto seres humanos, mesmo biologicamente, fisiologicamente, de pertencer a uma comunidade. precisamos de estabelecer relações, mesmo o desenvolvimento da nossa espécie está muito ligado com essa necessidade de pertencermos a algo maior. E depois o que vamos perceber neste mundo encantado das good vibes only, de é tudo incrível, fantástico, somos todos super, hiper, mega ricos e lindos e tudo maravilhoso, temos empregos incríveis. Há coisas que nos faltam, há vazios que muitas vezes nós temos medo de ver, e então nós fomos tentando identificar dentro das pistas que o texto nos vai dando. O que, ou seja, a busca daquelas personagens muitas vezes não é de um bem-estar equilibrado e real, é muitas vezes a procura desse ideal inatingível. E estão sempre, grande parte das vezes estão, e aquilo é uma comédia na realidade, estão sempre insatisfeitas, há sempre qualquer coisa, porque estão à procura desse ideal, daquilo que lhes foi dito que eles devem almejar, mas que muitas vezes não é transponível para a vida real. E isso não, foi o que mais nos interessou, ou seja, obviamente o texto desperta muitas outras coisas, mas esta ideia daquilo que parece e daquilo que é, aquilo que nós queremos, mas será que nós desejamos aquilo que efetivamente se vai traduzir no nosso bem-estar? Ou nós desejamos um ideal que foi construído por nós, mas muitas vezes de mensagens que nos vêm de fora daquilo que nós devemos querer. Então, o que é que nós desejamos? O que é que nós queremos? É um pouco por aí. Sim, fizeste um bom pitch da ideia da encenação. Não, e é um tema que de facto quer dizer, ao contrário, sei lá, quer dizer, ok, que a peça é de Shakespeare, portanto não é propriamente de agora, mas como essa abordagem com problemas modernos pelo meio, tu também saberás muito bem pegar nisso, não é? Não é propriamente vamos fazer esta peça como se estivéssemos no século XVI, não é pegar o que eu quero dizer com isto, com este emaranhado de palavras, é que tu própria sabes o que são as redes sociais, porque tens redes sociais e sabes o efeito pernicioso que elas têm, e a minha curiosidade é perceber de que forma é que puseste a tua experiência e, se calhar, coisas boas ou más que se tenham passado contigo nas redes sociais. Estavas a pensar meter isso na tua abordagem ao espetáculo? Sim e não. E com isto digo, eu, por opção, normalmente não gosto de me cingir, ou seja, no meu trabalho, não gosto de me cingir às minhas experiências pessoais, pelo menos única e exclusivamente. Claro, também são material de trabalho, mas não gosto de me cingir, a isso, muito menos começar por isso, porque eu acho que para construir uma personagem, uma identidade diferente da minha, ela tem um outro ponto de vista. Tem outra. Ou isso é o que eu almejo criar. Às vezes consigo, às vezes aproximo mais, outras vezes menos. Mas nesse sentido de criar um ponto de vista diferente do meu, procuro cingir-me a um estudo analítico, inicialmente, mas claro. Sou eu que estou a construir, portanto, esse meu ponto de vista também já está lá presente de alguma forma. Eu tento é que não seja muito impositivo nem muito direto. E no que toca a esta questão das redes sociais, acho que, mais uma vez, depende do ponto de vista. Eu acho que torna-se fácil e por isso, se calhar, um bocado mais confortável para nós definirmos, gostamos ou são úteis ou têm coisas boas ou não, só têm coisas más e o destilar de discursos de ódio e mais alguma coisa. Lá está. Depende da forma como somos usados. Eu acho que muitas vezes, e voltando também ao universo das personagens da Noite de Reis, também uma coisa que me interessou foi a desresponsabilização pela necessidade de tomar escolhas relativamente àquilo que nos é apresentado. Porque as redes sociais, no ponto de vista na ótica do utilizador, agora falando das minhas redes sociais, já tiveram um impacto bastante negativo no meu bem-estar. cotidiano. Mas depois acho que a partir do momento em que ganhamos consciência ou nos lembramos de que são as nossas opções que vão ditar a forma como as coisas nos afetam, ficamos mais protegidos e, na realidade, o uso das redes sociais pode ser muito mais prazeroso e, ao mesmo tempo, menos perigoso. Porque lá está, e mais uma vez, nesta ilha em que estão as personagens da Noite de Reis, vive-se quase num ambiente de sonho em que essa responsabilidade, lá está, a liberdade vem com responsabilidade, e às vezes, consciente ou inconscientemente, que eu acho que é o que acontece neste caso, as personagens não tomam decisões, não se responsabilizam pela tomada de decisões. E isso depois leva-as numa grande bola de neve, à procura desses ideais. E de uma ideia de quase de destino, que as coisas são assim, ou dentro muito desta ideia de ideal e desse destino pré-definido, que é válido, mas que traz problemas diferentes daqueles que o livre-arbítrio nos traz. E pronto, sim. Acho que é Não, isso. mas Desculpa, às vezes não, mas perco-me porque começo a divagar, porque às vezes, lá está, começo a falar e começo a achar alguma coisa engraçada ou interessante para mim. E começo a divagar um pouco, lá está. Falta de experiência em ser concreta neste tipo de situações. neste podcast são os convidados que têm de falar, não sou eu. E o que tu disseste, de facto, é muito bem apontado, e eu agora estava-me a lembrar, por causa disto das redes sociais, epá, pronto, isto é meter a atualidade aqui ao barulho, mas deves ter tido conhecimento daquela polémica que houve por causa de uma filha de uma apresentadora, nem sei quem foi. Eu sei que isto não tem nada a ver, mas lembrei-me porque estávamos a falar das redes sociais. Aquela filha da apresentadora que, ou não sei se conseguiu um papel ou conseguiu um casting, lá o que foi, já Sim, não. eu sei do que falas. Sim. E é daquela tipo de coisas que tu andas a batalhar por uma oportunidade e tu, pelo que vi pelo teu currículo, tens toda e qualquer formação que se poderia ter. Estudaste para isso, trabalhaste para isso e de repente há uma pessoa qualquer que chega do nada e tem aquela oportunidade que tu nunca tiveste. E eu sei que isto se calhar é um bocado dramático estar a falar disto agora, mas estávamos já num mood tão vá, já negro por causa da questão do lado negativo das redes sociais que me lembrei de falar disso. Sim, eu acho que nesse tipo de questões, eu opto sempre por caminhar sobre essas problemáticas com pezinhos de lã, no sentido em que a vida, e sim, sou bastante jovem, mas a vida já me foi ensinando de que, na grande maioria das vezes, as problemáticas são sempre mais complexas do que aquilo que aparentam. E o que eu acho, por exemplo, e vou pegar apenas num ponto relativamente à minha opinião sobre essa situação, daquilo que eu sei, uma filha de uma apresentadora ter sido escolhida para protagonizar uma telenovela, uma série de televisão, isso, os pormenores já não sei bem. O que é problemático, quero já fazer essa chega, porque eu acho que muitas vezes nós apressamos-nos a dar opiniões antes de termos acesso a uma quantidade de informação confortável para tecer opiniões informadas. Dito isto, mais do que essa questão em particular, desta pessoa específica que foi escolhida por aquela pessoa específica para fazer aquele trabalho específico, acho que é importante darmos um passo atrás e perceber porquê que estas situações acontecem. Ora, eu acho que estas situações acontecem porque, de facto, existe uma grande confusão e falta de informação sobre o que é e eu falo com mais propriedade sobre o que é ser atriz. Existem muitos outros artistas, intérpretes, muitas outras áreas no setor cultural, mas falo com mais propriedade no que toca àquilo que à minha profissão, e acho que há um grande desconhecimento do que é a profissão em si. Eu vejo isso diretamente através dos meus pais, por exemplo, que surpreendem-se muito com a formação. Na qual a quantidade de informação na qual eu senti necessidade de investir para conseguir aprimorar as minhas ferramentas para ser atriz. A quantidade de trabalho inerente, porque é um trabalho. Eu, relativamente à ideia de talento, há pessoas que acreditam nela, há pessoas que não acreditam. Na minha perspectiva, é-me um bocado indiferente. Porque se o talento existe, eu não fiz nada para ele cá estar ou deixar de estar. E se ele existir, não invalida aquilo que efetivamente eu tenho que fazer, que é trabalhar sobre as minhas ideias, sobre as técnicas, sobre as minhas ferramentas de atriz, que englobam uma série de coisas, quer conhecimento não só da história do teatro. Do teatro, mas história em geral. Na realidade, é possível usar tudo. Eu acredito que é possível usar tudo na profissão que eu faço. Mas há conhecimentos básicos e critérios básicos, o conhecimento de diversas técnicas. Depois, como usas ou não usas, é a tua perspectiva, o desenvolvimento da tua sensibilidade enquanto indivíduo que depois se traduzirá enquanto intérprete. E a minha questão muitas vezes é: quem é que define? Não o que é um ator, porque só é difícil de o fazer, principalmente neste setor. Mas existem outros setores que criaram ordens, por exemplo, ordem dos médicos, ordem dos advogados, em que os profissionais são avaliados pelos seus pares, tendo em conta critérios específicos. Mais uma vez, setores diferentes, critérios diferentes, e o critério dentro das artes do espetáculo e da cultura em geral é difícil. É difícil de determinar limites concretos, mas eu acho que vale a pena esse esforço. Acho que vale a pena o esforço de voltar a pensar no que é a possibilidade de uma carteira profissional, de qual é que é o estatuto do Sindicato dos Trabalhadores do Espetáculo e o poder efetivo que tem junto do poder político para defender. Porque uma coisa nós estamos a falar sobre afinidades artísticas, ou gostamos ou não gostamos. Outra coisa nós estamos a falar porque eu, antes de ser atriz, eu sou pessoa. Eu sou trabalhadora da cultura. E eu tenho necessidades básicas ao meu bem-estar e à minha sobrevivência. E é sobre isso que nós estamos a falar. E isso eu acho que é mais fácil de definir e de legislar. As condições de trabalho, que inclui também a escolha e os critérios que são utilizados para a avaliação de cada profissional e do trabalho de cada profissional, que depois eventualmente irão resultar em oportunidades de trabalho diversas. Mas eu acho que é aí que se deve centrar a discussão, em definir esses critérios básicos, essas condições de trabalho, mais do que se tem talento ou não, ou se merece estar ali ou não. É mais um caso. Se nós não dermos este passo atrás e não fizermos este trabalho difícil, doloroso, subjetivo, é muito difícil ter concretude no estabelecimento destas diretrizes. Mas se nós continuarmos a adiar fazer esse trabalho, estas questões vão voltar a surgir e a qualidade de vida e o bem-estar dos trabalhadores da cultura não vai ser alcançado tão rapidamente. Porque é que achas que essa ideia do estatuto e da tudo o que tu falaste, porque é que tu achas que continua a ser adiado? E provavelmente, espero que não, mas porque a pandemia mostrou, ou aliás, não mostrou porque elas já existiam, mas apenas pôs a nu as fragilidades que o setor já tinha. E eu pergunto-me se isto já é uma situação que já se arrasta há tanto tempo. Porque é que isto acontece, não é? Quer dizer, qual é a razão para isto estar assim? Boa pergunta. Tenho-me debruçado sobre isso bastante, porque na realidade, Eu acho que é, mais uma vez, mais fácil queixar-me-nos ou revoltar-me-nos relativamente a questões concretas do que ir perceber de onde é que essas questões nascem e formas de resolvê-la, de resolvê-las. Exatamente por isso, e se queres te diga, eu não, eu posso atirar ideias para o ar, mas ainda não, mas também ainda não consegui chegar a essa conclusão. Interesso-me cada vez mais por isso e talvez por isso sinto, por exemplo, que me faltam ferramentas e conhecimento técnico para conseguir lidar com este tipo de questões, e talvez por causa disso tenha-me surgido um interesse cada vez maior em investir em formação académica, até no ramo das ciências políticas, exatamente para tentar adquirir esse conhecimento técnico que me falta para tentar criar soluções ou esboços de soluções que sejam fazíveis e concretas, mas na realidade, porque eu acho que muitas vezes é isso que falta: falta vontade política, porque a cultura ou só por si não dá eleições, e isso é uma questão muito pragmática e que, infelizmente, apesar de o direito não só à criação, mas ao usufruto da cultura estar salvaguardado na nossa Constituição, não é, não lhe é dado a devida importância. E na realidade também acho que advém de isto, se calhar, mais uma vez, é uma opinião um bocado naif, mas é um ponto de partida. Eu acho que muitas vezes, como muita gente, na realidade, não só deste setor, nós passamos tanto tempo a tentar sobreviver dentro desta lufa-lufa do capitalismo desenfreado, que não temos tempo, ou não guardamos esse tempo, para pensar em problemáticas de base que precisam de ser resolvidas. E eu digo-te, eu estreei-me profissionalmente enquanto atriz em 2010. Eu ainda não tinha sentado comigo mesma e já tinha consciência de uma série de problemas que me entram pela porta dentro. Eu não tenho possibilidade, por exemplo, de comprar uma casa, e isso é uma coisa que me atormenta, por exemplo. E agora estou a falar, lá está, de mim. Muitas vezes eu penso na possibilidade, se existe a possibilidade real, de ter filhos enquanto atriz em Portugal. E isso é uma coisa que me atormenta. E como essas questões já me entram pela porta de casa, assim dizendo, há muitos Desde anos. 2010. Mas só agora, recentemente, desde um bocadinho antes da pandemia, para ser honesta. Depois da pandemia, lá está, também veio intensificar essa minha sede por conhecimento e para tentar resolver, ou pelo menos apresentar soluções para problemas já muito antigos. Mas só agora, passados quase 10 anos, é que eu realmente me quis responsabilizar ou procurar uma parte ativa na resolução desses problemas. Mas uma coisa é certa, eu acho que quase, lá está, política, acho que requer isso mesmo. Acho que é algo que precisa de ser feito, pensado em comunidade, dentro do setor, exatamente pelos nossos pares, não por pessoas que não têm os conhecimentos básicos, quer da realidade do setor, quer, lá está, e isto um bocado para cruzar mais uma vez com quem é que tem oportunidade para fazer o quê. Mas quem é que toma essas decisões? É quem tem o poder económico para o fazer? Mas serão esses os critérios que nós devemos privilegiar? Eu duvido. E pronto, e assim sendo, para tentar responder à tua pergunta, ainda não sei, mas estou ativamente a fazer por saber, porque assusta-me muito E mais uma vez, eu acho que independentemente de gostarmos ou não gostarmos do trabalho deste ou daquele ator ou daquele intérprete, ver pessoas com currículos preenchidíssimos, com trabalho reconhecido, ver estas pessoas a chegarem a um final de vida ou a qualquer altura na sua vida completamente desprotegidas, completamente deixadas à sorte de terem onde viver, de terem onde comer. Há que salvaguardar as necessidades básicas de profissionais que sejam da cultura, seja de onde forem, enquanto pessoas. E claro que, mais uma vez, isto depois também toca em ideologias pessoais, obviamente, mas também não vou mentir que não é que eu tenha uma agenda para levar para a frente, mas tenho ideologias e tenho valores sobre os quais me alicerço e como eu me alicerço enquanto pessoa, o meu eu profissional também se alicerça nisso. Porque Claro. estamos a falar de pessoas, antes de estarmos a falar de atores, de médicos, de lixeiros, estamos a falar de pessoas. Falaste na ciência política e se não dissesses, acho que qualquer pessoa perceberia que tu estás quase pronta para fazer uma carreira política, pelo menos pela forma como tu articulas os teus pensamentos. Isto não estou a dizer, não estou a insultar, estou a dizer exatamente o contrário. Não, não, eu tenho um grande gosto pelas ciências políticas, pela psicologia, pela sociologia. Para mim, lá está, mais uma vez, eu acho que isso é algo que eu almejaria mudarmos na nossa gíria portuguesa, que é o artista, ou ei, aquele gajo é um ganda político. E agora vem um bocado a minha veia tripeira ao de cima. Termos isso como um insulto? Não, não tem necessariamente que ser. A mim, quando me chamam, oh, grande artista, eu fico muito contente. Pronto. E houve outra coisa que tu disseste que não sabias se o que tu estavas a dizer seria muito naivo. Eu não acho que seja naivo, eu acho que muito pelo contrário, é bom que nem toda a gente do setor, e eu fui conhecendo algumas pessoas do setor, porque também trabalhei em cinema e assim, é bom ouvir pessoas que não estejam já derrotadas ou. E eu percebo como é difícil e como é difícil, se calhar, manter o queixo erguido e andar para a frente, mas acho que essa postura pelo menos para quem está de fora, acho que dá uma certa esperança e espero que. Epá, não sei, agora. Pronto, era isto. Não sei mais o que é que ia dizer. Ah, e outra coisa que eu ia dizer, desculpa. Em relação a comprar casa em específico. Não te preocupes, porque acho que nós somos mais ou menos da mesma geração. Tu és de 92, certo? Certo. Pronto, eu sou de 95 e toda a gente da minha idade tem esse problema também. Portanto, estamos todos no mesmo barco nesse Mas aspecto. isso é um problema. Lá está, isso é um problema. O facto, e depois lá está, mais uma vez, aquilo que nós consideramos necessidades básicas pode mudar de pessoa para pessoa, mas ter Claro. onde viver, o que comer, lá está, onde dormir. Saúde, educação, cultura, liberdade, de expressão, de opinião, para mim são direitos básicos que se alicerçam, lá está, numa ideologia maior, porque eu acho que no limite, e isto sem querer afastar muito Não, afasta à vontade, da afasta à tua vontade. moderação, Vai por aí, vai por aí. eu acho que no limite tem a ver, e isso mais uma vez é subjetivo, mas tem a ver com a forma como tu vês a vida. Eu não tenho nenhum credo, admiro muitos credos diferentes, coisas diferentes, em credos diferentes. Tenho uma grande paixão pelo islamismo, mas também uma grande admiração pela figura de Cristo. Mas eu acho que no limite, tudo começa, as nossas ideias todas, tudo começa, a partir da ideia de o que é a vida, ou o que é que nós esperamos da vida, o que é que nós achamos que a vida deve ser. E é uma pergunta super complexa, mas de uma forma super simplória também, para mim é privilegiar o bem-estar dentro das circunstâncias dadas. E é uma coisa muito engraçada, ou seja, dar a possibilidade a cada um de nós de ir existindo com os seus desejos e com os seus medos nas circunstâncias dadas. Alicerçado, lá está, nesse almejar de um bem-estar que não é uma coisa que é um bem adquirido ou que seja constante, mas pelo menos essa possibilidade. E acho que muitas vezes nós. Se calhar há muita gente que não concorda comigo, se calhar é isso, mas muitas vezes eu olho à minha volta e penso: mas o que é que isto contribui? Isto que estás a fazer, ou mesmo enquanto comunidade, ou enquanto sociedade, isto que estamos a fazer, em que medida é que contribui para o bem-estar comum? E lá está, e tenho-me debruçado também muito sobre isso. Eu acho que, se calhar, por causa de um livro que eu ando a ler, que se chama Together, que é do Vivek Murthy, que fala sobre esta questão. Sobre as relações, e sobre a nossa necessidade, tal como a comida, o sono, a atividade física, a nossa necessidade de comunhão, de nos relacionarmos enquanto comunidade. E isso afeta-nos a nossa saúde fisiológica, e muitas vezes nós esquecemos-nos disso, eu acho. E também por isso, mais uma vez, para tentar ali o círculo perfeito, por isso é que eu acho que também que a cultura é tão importante, porque resgata esse sentido de comunhão, de possibilidade de comunicação, de compaixão, que nos é essencial enquanto espécie. Sim. Pegaste aí na questão de não teres um credo, mas admirares o islamismo e a figura de Cristo, e eu fiquei principalmente curioso para saber o que é que tu admiras no islamismo, mesmo porque eu não sou uma pessoa crente neste momento, não sei se daqui a uns anos serei, já estive no catolicismo muito tempo. Acho que como a maior parte dos portugueses, incidental ou acidentalmente, mas gostava de saber o que é que te fascina no islamismo. Há uma coisa, e se calhar, mais uma vez, eu acho. Como é que é de explicar isto? Aquilo que me interessa, eu já sei a priori que me interessa por causa da relação que eu estabeleço com aquilo, com o que quer que seja. E há um sentido que eu acredito que também existe no cristianismo, mas há uma noção de ritual que passa muito, não só pela celebração, por exemplo, como no cristianismo, a questão da Eucaristia. Não, é uma série de rituais mais num universo pessoal. A questão do jejum no Ramadão, a questão de todos dos pequenos rituais quotidianos que na realidade têm uma importância extrema na nossa vida, muito mais do que aquilo às vezes que nós nos lembramos. A questão, por exemplo, do asseio antes de falar. Antes de rezar. São pequenos rituais que eu fui, e mais uma vez, isto tem a ver com a relação que eu estabeleci, se calhar na altura em que eu comecei a pesquisar sobre o assunto e que me desafiei a ler o Alcorão, a forma como eu fui, porque na realidade é isto, eu acho que é uma história, para mim é uma história, é uma obra. A importância que aquilo tem ou não vai depender da relação que estabelece comigo na altura em que eu estabeleço, lá está o contacto com ela. Pareceu-me mais um credo mais solitário, porque passa muito sobre estas rotinas pessoais, e também a questão que a mim me fascina muito, que é a questão iconoclasta da não representação, que me fascina, porque quase que encerra um mistério maior. E os mistérios, lá está, eu acho que um bocado também faz parte um bocado da natureza humana, mas os mistérios é aquilo que me permanece, que me faz permanecer ligada ao que quer que seja, as coisas que eu ainda não percebo, ou que ainda não percebo completamente, que não controlo. Há ali um mistério qualquer. Para além de depois todo o universo da cultura árabe também ser uma coisa que me fascina bastante, a sonoridade da língua também me fascina, mas lá está, mais uma vez, eu vou tocando aqui ou ali. Por exemplo, há uma coisa que é muitas vezes perguntada, mesmo às vezes entre amigos, que é: qual é que é não sei o que é preferido? Qual é que é o teu prato preferido? Qual é que é o teu filme preferido? Qual é que é? Eu nunca sei responder a isso. Nunca sei. Eu consigo responder a outro tipo de perguntas, que é, sei lá, por exemplo, quais é que são os filmes aos quais tu voltas? E eu não sei explicar porquê, mas sei que volto àqueles, por alguma razão. Ou Sim. o que é que estás a ver neste momento? Ou, ai, tens alguma. Dentro desta temática, ou dentro desta ideia, ou dentro desta urgência, o que é que te faz lembrar? O que é que te desperta? Qual é a música? Qual é o escultor? Qual é que é o sítio do mundo? Porque estabelecer, porque lá está, porque depende sempre desta questão do relacionamento ou do ponto de vista. Há coisas que eu já adorei e que neste momento já nem sequer me lembro, para além de eu ter uma memória péssima para referências concretas. Mas sim, acho que tem a ver com esta necessidade, e pronto, e se calhar por causa disso decidi ser atriz e não ser historiadora. Esta necessidade de estar constantemente a atualizar, a tentar estar, claro, tendo a experiência do passado, os conhecimentos, claro que sim, uma visão, um desejo qualquer, uma vontade que me empurra para o futuro, claro, mas essa necessidade, que é muito difícil para mim, de atualizar-me sempre aqui, agora, e que me dá a oportunidade, lá está, de mudar às vezes completamente de trajetória, porque se eu já soubesse uma série de coisas, eu neste momento, se o corresse bem, era bailarina clássica em algum sítio do mundo onde houvesse empregabilidade para isso. Como é que foi o desvio desse universo? O desvio desse universo foi, tão simples quanto uma lesão grave Ah. no meu joelho esquerdo que me privou de dançar durante quase um ano. Isto com fisioterapia, a mistura. O balé clássico é uma técnica muito exigente a nível físico e não só. E na realidade o que aconteceu é que eu tinha feito audições para prosseguir a minha formação em Inglaterra, em Londres, em balé clássico. Sim. E já estava tudo alinhavado para ir estudar para a London Studio Centre, balé clássico. Quando, entretanto, esta lesão por excesso de trabalho e excesso de treino aconteceu e que me fez ter que parar, no mínimo, o prognóstico inicial seria no mínimo meio ano, para descansar, fazer fisioterapia e tudo mais. Mas eu, na realidade, pensei, tipo, não, eu não vou pôr a minha vida em Em xeque. pause. Em pause durante o meio ano, um ano que seja. E como eu também já tinha formação em teatro, eu fiz o meu 12º na Academia Contemporânea de Espetáculo, no Porto, e já tinha essa formação em teatro e esse interesse, que à data era secundário, a dança era a minha prioridade, tendo em conta as minhas circunstâncias, mais uma vez, as circunstâncias dadas, tornou-se uma possibilidade. Lá está, de futuro a curto prazo. Naquela altura era aquilo que eu pensava, é a curto prazo. E então fiz assim um pouco à última da hora audições para algumas escolas que ainda tinham cursos longos abertos, porque à data a maioria das audições já tinha acabado. E então consegui e fui estudar durante um ano de uma forma mais aprofundada a técnica do Stanislavski em Londres. Lá fiquei, que foi bastante. Foi a primeira vez que eu saí da casa dos meus pais, o que também nos dá mais tempo connosco, o que nos permite conhecermos melhor. E isso, eu acho que para toda a gente, mas para um ator, teres conhecimento de qual é que é a tua ferramenta base. É bastante útil. E foi, pronto, a primeira vez que eu aprofundei uma técnica pronto, que só tinha estudado pouco tempo, não com a mesma profundidade cá em Portugal. Retirei muitas coisas boas, sim, mas regra geral não. Lá está, eu acho que como todas as técnicas que vou experimentando, e mesmo hoje em dia tento, à medida quer das minhas possibilidades, quer de agenda, quer financeiras, continuar a minha formação e ir conhecendo outras técnicas, outros métodos, mas depois eu vou retirando o que me é útil de uma e de outra, sem seguir, lá está, mais uma vez, de uma forma única, esta ou aquela técnica. Não, isso também de facto surpreendeu-me, quer dizer, não é surpreendeu, mas fiquei fascinado com isso, o facto de continuar sempre em formações pontuais, não é? Lá está, mas tens continuado. E também é porque há uma necessidade e eu admiro quem é assim, o facto de a pessoa sabe que nunca vai saber tudo, não é? Aquilo que também tu estavas a falar há bocado. O que é maravilhoso e terrível ao mesmo tempo. Por causa daquilo de um dia vais morrer e sabes que não viste aquele filme, ou viste aquele disco, ou leste aquele livro, esse tipo de coisas. Sim. Ok, pronto, está bem. Está explicado. Então, olha, e desculpa que temos falado pouquíssimo do teu trabalho, mas eu vou ouvindo o que tu dizes e vou apontando algumas coisas e há bocado estavas a fazer retoricamente a pergunta de, em vez de ser qual é o teu filme preferido, quais é que são os filmes a que voltas? E eu gostava de já agora fazer-te essa pergunta, quais é que são os filmes a que tu voltas? Por alguma razão, tu regressas porque te dizem qualquer coisa. Sim, eu acho que aquele que volto mais vezes, e se me perguntares porquê, eu cada vez que lá volto encontro uma razão diferente para lá voltar. Já lá voltei por questões relacionadas única e exclusivamente com trabalho, com pesquisa, mas volto às vezes, lá está, por alguma razão que eu não sei explicar, à Morte em Veneza do Visconti. Volto várias vezes. Não sei se prende com essa impossibilidade de. Há sempre barreiras de comunicação. E isto assim parece uma coisa muito técnica, mas não tem nada a ver com isso. Tem a ver com, para mim, eu enquanto atriz, enquanto intérprete, eu estou sempre à procura de formas ou de me aproximar, tendo em conta todas as ferramentas que eu tenho, de me aproximar o máximo possível de uma ideia que eu quero falar sobre, questionar, comunicar, e nunca chega, ou seja, nunca chego ao limite de dizer tipo, ah, está aqui, é mesmo isto que eu quero dizer. Não, há sempre ali, mas há qualquer coisa que. E então, quando eu estou a fazer principalmente um espetáculo, quando estou a trabalhar em teatro, vou constantemente, não, mas aqui se calhar é. Não, se calhar a mão é assim, ou o tom de voz é assado, ou é mais não sei o quê. É tudo ferramentas para tentar comunicar uma ideia qualquer que lá está, que é concreta enquanto ideia, mas que é imaterial. E é muito difícil de copiar para este mundo das formas. E eu acho que, ou seja, e isso tem a ver com essa questão da relação e da comunicação. E o que é que acontece quando nós não conseguimos estabelecer essa comunicação, mesmo com o objeto do nosso amor, do nosso fascínio, do nosso cuidado, há uma sensação de solidão que às vezes me atormenta, sei lá, eu quando digo a palavra amor, claro, tem o seu significado concreto, vamos ao dicionário e tatati, tatatá. Mas há um significado mais lato, cuja minha afinidade é completamente, ou pode ser completamente diferente da tua. Ainda é completamente diferente, mais diferente de dizer I love you ou je t'aime. E acho, não sei, se calhar é isso que me faz voltar àquele filme. Se calhar Parece. um medo de ficar sozinha no sentido de será que mesmo rodeada de pessoas, essa questão da solidão, por exemplo, acho que é uma coisa que também que eu penso muito bastante hoje em dia, ainda mais, não só por causa dessa questão da pandemia, mas com um distanciamento progressivo que nós temos tido da nossa comunidade, uns com os outros, onde lá está a questão empática ou a compaixão é vista como uma fragilidade e não como um superpoder, que é uma coisa que eu também não compreendo. Se calhar é isso que me faz voltar àquele filme, para além de uma banda sonora incrível, não é? Bem, de facto, eu já vi o filme há uns anos, mas quando tu falaste em barreiras de comunicação, eu percebi logo o que tu querias dizer com isso. E agora também me puseste a pensar nessa parte da solidão, e de facto, quer dizer, é um tema que tem sido recorrente, acho que para nós e quase para toda a gente nesta altura. Mas eu já nem sei o que é que ia perguntar, mas Desculpa, sim, eu já te disse, não, eu não, não não, não faz mal. quero. Eu começo a viajar. Fizeste bem, eu é que já não sabia, mas era por causa dessa questão da solidão. Não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar sobre esse tema. Não, a não ser uma coisa que eu ouvi, e agora vou para uma referência completamente diferente, mas foi uma série que eu vi há muito pouco tempo e que me ficou na cabeça, que na realidade, toca também com a questão do islamismo e que também foi um bocado isso que me fez ver, se bem que tem a ver com muito mais do que isso. Que é uma série, eu não sei se é da HBO, se é da Hulu, qualquer coisa, não sei em que plataforma é que está, mas é uma série que se chama Rami, que Ok, foi escrita e protagonizada por um humorista que se chama Rami Youssef, e ele estava a falar, ou seja, criação dele, e ele estava a falar sobre aquilo que ele. Porque é que ele decidiu fazer a série ou porque é que ele faz aquilo que faz. E ele disse uma coisa que eu achei muito curiosa e que na realidade eu acho que vou roubar para a minha própria demanda, enquanto intérprete, que é, eu fiz isto, ou seja, eu escrevi esta série com o intuito de conseguir que as pessoas, se sentissem menos sozinhas. E eu pus-me a pensar sobre isso. Pensei, sim, eu acho que as obras que mais me tocam, sejam elas quais forem, é porque estabelecem uma comunicação a um nível qualquer comigo. E existindo essa comunicação, eu estou menos sozinha. Quer que seja por identificação ou por nos revermos em alguma coisa, mas aquele momento de relação teu com a obra, e a obra foi feita, pensada, cuidada, criada por alguém. Portanto, há sempre essa questão da relação e ficamos menos sozinhos. E pronto, e lembrei-me disto por causa desta questão da solidão, porque eu achei muito curioso. Sim. Que engraçado, a arte poder ser esse veículo para nos sentirmos todos um bocadinho menos sozinhos, porque nós queremos todos pertencer a alguma coisa. Nós queremos todos ser Claro. vistos, ouvidos, amados, reconhecidos, e por isso a solidão assusta tanto. E achei curioso isto, só. Sim, é, de facto a solidão assusta, mas nisso concordo 100% contigo. A cultura e a arte de facto têm essa função, e mais perceptível ficou com a pandemia e com tanta gente a ter de ficar em casa com demasiado, às vezes, há algumas com demasiado tempo livre, outras nem tanto, mas com essa sensação de solidão. E às vezes um bom livro, ou um bom filme, ou uma boa série, ou um bom disco, não é que seja uma solução para isso, mas ajuda a atenuar um bocadinho, e isso já é qualquer coisa. Sim, acredito que sim. Olha, eu não te quero tomar mais tempo, mas gostava só de terminar. Não sei se queres falar de alguma coisa que estejas a fazer agora, qualquer coisa só para fecharmos. Eu agora, neste momento, estou como cidadã responsável a cumprir Não, o sim, meu eu estou a dizer. confinamento. Não, em termos de trabalho, lá está, mais uma vez, eu estaria neste momento a trabalhar para a tal produção que nós já falamos no início da conversa, que teve que ser adiada e pronto, e na realidade estou desempregada. Neste momento não estou a trabalhar em nenhum projeto, porque pronto, já tinha salvaguardado a disponibilidade destes meses para esse projeto que foi adiado. Mas sim, mas a vida não é só trabalho. E então, enquanto houver subsistência básica, há muitas coisas para fazer. Claro que, obviamente, lá está, mais uma vez, principalmente por questões financeiras, assusta, e porque, obviamente, sou uma pessoa mais feliz a trabalhar e a fazer aquilo que quero, mas acho importante também aquilo que eu chamo pré-época. De estarmos connosco a cuidar de lá está das nossas ferramentas, das nossas bases, a perceber o que é estar connosco para depois, eventualmente, lá está, se tudo correr bem, voltar a trabalhar e levar e não levar exaustão comigo, levar frescura, levar disponibilidade. E então é isso, estou à espera que surja. Um projeto e pronto, e mais uma vez, lá está, a vida da atora em Portugal tem destas coisas, eu acho que em todo o mundo, na realidade. É o estatuto intermitente, aquele que nós tanto pedimos. Portanto, neste Sim. momento não estou com nenhum projeto em mãos, mas a aguardar. Não, era só para saber, mas ainda bem que estás a aguardar e acredito que vai aparecer muita coisa. Beatriz, olha, foi mesmo um prazer, obrigadíssimo. Olha, obrigada. E assim foi o 91º episódio do À Beira do Abismo. Espero que tenham gostado e peço desculpa pelo pequeníssimo atraso no lançamento deste episódio, motivado por, pronto, questões da minha parte, alguns atrasos, mas aqui está ele. E se é a primeira vez que estão a ouvir este podcast, tem 90 episódios para descobrir. Espero que encontrem mais qualquer coisa que vos agrade e já agora aproveitem também para subscrever, dar feedback ou partilhar com os vossos amigos, que eu agradeço. Voltamos no próximo sábado, espero eu, sem mais nenhum atraso, a acontecer. A convidada será a crítica de cinema Inês Lourenço, também com uma conversa muito interessante que espero que vos surpreenda. E por isso, pronto, olhem, aproveitem bem o resto do fim de semana que ainda resta, uma boa semana e cá vos espero no próximo sábado. Obrigado e bem-ajam. À beira do abismo.